Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, João Coração e também um dos discos sensação dos últimos tempos, The Eternal Sonic Youth. assim as boas-vindas à emissão 33 da Orelha Extra, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e Rádio Universitária do Algarve, ao sábado, entre o meio-dia e as duas na RUC, entre as 19 e as 21 na Rua e mais tarde na Castrense, das 9 às 11 da noite. O podcast, já sabem, encontra-se alojado em orelhaextra.com. Por lá também as playlists, o desfile das músicas e das bandas que por aqui vão rodando. Hoje começamos com João Coração, Muda Que Muda e também Anti-Orgasm. São os Sonic Youth de regresso a uma certa sonoridade de álbuns como Goo, Daydream Nation ou mesmo Jet Set, Trash and No Star. O álbum chama-se The Eternal. É a Orelha Extra para continuar música nova pertencente a Utz and Hellmouth. So they tore up the orchard and planted a house from the scenes of an industry for a build a community. Well, it's a crust for the mud pie that no one wants to eat anymore and anyway. Well, that new crop, it don't need much tending, just a few bores and nails for the mending. And its structure and its frame and the foundation. All the spaces they throw away in between blood red doors and the rotting beams. Where we hung the bodies, souls and minds of forgotten generations. And anything else that reminds, suspended in space and in time. Well, the faces remain in rarefied light, where the dying rays of day once made halos soft and lay. Say, for day, well, it's life in the dirt if you can get around the root of the tree of the knowledge of. Oh, what makes a man labor for labor's sake when he ain't even in on the tape? When there's more at stake than a snake in a coil, all toothless, vilified and spoiled, like a membrane so easily foiled in its structure and its frame and the foundation. Well, gather up your axes, forget about paying your taxes, and hack your way to the root of the industry. Hack your way along. Sight to sense frustration between between the bees and the birds. Everybody's got a word for the absentee king. He's out on the plain just doing his thing, while the snakes take his place, long like slaves. Spend a lot of time keeping your shit clean. Well, it's the dirty and the fiends, the fiends, the fiends, the fiends. Ooh, watch your mouth, baby. Watch your mouth. Ooh, watch your mouth, baby. You watch your mouth. Keeping your heart clean, as you notice the groove. Day, the way in which we play, all gripping at our souls. These marks remind us how easily the bruises are often first refused. The few that are left and unused, singing, dear Lord, oh, do remember me. Mais música nova e boa aqui neste canal auditivo suplementar, com o projeto de dois nativos de Filadélfia, Sean Woods e Andrew Elmouth Gray, com a ajuda de Robert Berliner, dentro da tradição folk country. Este é o segundo álbum para o projeto, que assina precisamente Woods and Elmouth, de Ollie Open Secret. Rodaram dois temas, Roots of the Industry e Watch Your Mouth. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. E chegou mesmo em cima do acontecimento o novo Justin Adams e Jill de Camera, Tell No Lies, já que é precisamente esta noite que a dupla irá atuar no Festival MED em Lolé, que se encontra a decorrer desde quarta-feira passada e terminará amanhã à noite, em colaboração com o duo já nosso conhecido, Justin Adams e Jill de Camera. Está também o notável Salah Dawson Miller, colaborador de, por exemplo, Philip Glass, Dr. John ou os Tree, Mustafa's Tree, entre outros. Justin Adams é produtor e já produziu discos dos Tinari Ben, essa enorme formação do Mali, bem como costuma acompanhar Robert Plant nas guitarras. E Joel Day Camera é um músico do Ghana e tocador de um instrumento que tem como nome Riti. É um instrumento que dizem ser o antepassado do violino e possui somente uma única corda. O álbum, como dissemos, novo, chama-se Tell No Lies, porque vai rodar em antecipação do concerto que esperamos seja bem grande esta noite no Festival MED, o tema Sahara. Thank you. ya faro ya malapu ni Kecho sanja akem mogotu Kecho sanja akem mogotu Kie iyo rihana na ondi Kie iyo rihana na ondi Ekoro yendo sahara yo Ekoro yendo sahara el Emimi otu hiero temutu Já daqui a pouco que esta dupla sobe ao palco da edição do Festival Med, que se encontra a decorrer desde quarta-feira passada e termina amanhã. Falamos de Justin Adams e Jill de Camera e Abemos Disco. É o novo Tell No Lies, do qual destacamos por aqui o tema inicial, Sahara. São 2 horas de orelha extra, via também o streaming direto nas páginas da NET, da Rádio Castrense, RUC e RUA. Mais ritmo por aqui, este em regime chill out, Mindertals. We'll be right back. dela, colaboração esta do Z-Jet Boys com o norueguês Rune Lindbeck, e onde ainda participam Pitzy, Des Morgan ou Per Martinsen. O álbum saiu na Small Town Supersound e chama-se Desire Lines. Ouvimos o title track. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Que por aí anda a da recuperação do som rofenho lo-fi. Há quem o faça por ser isso mesmo a moda, e há quem tenha mesmo dificuldades técnicas, apesar disso, nos dias de hoje, parecer quase impossível com as facilidades de acesso à tecnologia que existem. Opiniões à parte, continua mesmo a interessar a música, e como tal vale a pena escutar estes Holy Cobras de Ottawa, no Canadá. Já tinham lançado uma cassete que continham o seu primeiro disco e regressam agora com uma outra, esta de título Make Pyramids. Tem que ser mesmo cassete, já que a editora por onde lançam os discos, tanto o primeiro como o segundo, o melhor será não utilizar mesmo a palavra disco aqui, mas sim cassete, é a Telephone Explosion Records, que se dedica precisamente a editar somente as velhinhas cassetes de fita analógica. Por aqui ficaram os Holly Cobras, de que gostamos, e particularmente deste Mama Jihad, encontra-se em Make Pyramids. Agora já sou a Jeremy J. Este Light Beam encontra-se no EP editado meses antes do último álbum de Jeremy J, também na K Records, o EP Love Everlasting. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. Música. I have good news to bring. That is why I sing. My joy with you I share. I'm gonna take a trip in an old gospel ship and go riding through the air. Oh, I can't scarce to wait. I know I just won't be late. I'm gonna spend my time in prayer. When my ship come in, I'm gonna leave this old world of sin and go sailing through the air. I'm gonna take a trip in that old gospel ship. I'm gonna fly beyond the sky. I'm gonna shout and sing until the heavens ring. When I feel sun and moon, I shall be traveling soon, and the day is always fast, so past the farthest star, heaven gets a jar, it's riding through there. Oh, if you're ashamed of me, you have no ought to be, you better have a care. If too much fall to find, you sure gonna be left behind while I go sailing through the air. I'm gonna take a trip in that old rocket ship. I'm gonna fly beyond the sky. Shout and sing until the heavens ring when I be the world. É uma compilação de gospel, mas com instrumentos, não somente à capela, de gravações entre 1949 e 1976, edição da Mississippi Records, criada por Alex Yusimov e gerida agora por Eric Isaacson. O álbum este chama-se Life is a Problem, but where there is life, there is hope, e foi editado em 2007. Atenção que a Mississippi Records lança somente vinil. Destacamos dos três temas rodados, temas e intérpretes, claro, Utah Smith, Take a Trip, a seguir Reverend Lonnie Ferris com A Night in the House of Prayer, e vamos terminar com Crum Brothers, Sit in the Kingdom. Compilação Life is a Problem, but where there is life, there is hope. Ladies and gentlemen, now Reverend Lonnie Ferris. Yeah. times as I travel all through the land. People look at me and say, now, they say, that little boy, he doesn't know what he's singing about because he's just a little child. But the Bible said that suffer little children come unto me, and that's why I'm not ashamed to say these words. Well, that's all right. That's all right. That's all right. Yes, it is. As long as I know, sit in the kingdom. That's all right. I'm gonna say it one more time. Say it, that's all right. That's all right. That's all right. Yes, it is. As long as I know, somewhere, that's all right. Listen at this. You know, there is no secret what God can do. What he done for others, he do the same for me and you. As long as I know, somewhere, then that's all right. One more thing we'll tell you. One of these old mornings won't be very long. You're gonna look for me, I'll be gone. As long as I know, hey, God Almighty, that's all right. And that one left to say, and then that's all right. That's all right. That's all right. You say it's all right. Long as I know. That's all right. One more thing I want to tell you. Listen. That's all right. Well, talk about me. What did you please? For you talk, I'm gonna be my little knees. São os minutos finais da primeira das duas horas de Orelha Extra na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e Rádio Universidade de Coimbra, somente ao sábado, diversos horários para cada uma dessas estações, via também o seu streaming direto e podcast mais tarde em www.orelhaextra.com. O contacto connosco faça-no através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Para trás ficaram três intérpretes de gospel elétrico, chamemos-lhe assim, na compilação Life is a Problem, But Where There Is Life, There Is Hope, da Mississippi Records. Para a semana, ou seja, no próximo sábado, regressamos a ela. Agora vamos continuar com o francês Circe. Hey, c'est pas l'amour à boire, c'est juste quelques verres de chagrin de cafard. C'est pas pire que la guerre, c'est pas l'amour à boire. On se quittait alors, on pourra se revoir. C'est pas pire que la mort, c'est pas l'amour à boire. Il reste quelques gouttes, gardons-les pour plus tard. Pourquoi pas dans le doute? C'est pas l'amour à boire, l'océan Pacifique, nos cœurs sur le plongeoir, ce n'est pas si tragique. C'est pas l'amour à boire, notre histoire qui se vide, je siffle ma mémoire, cul sec et cœur humide. C'est pas l'amour à boire, juste la goutte d'eau, difficile d'y croire, notre vie à volo. Hey, c'est pas l'amour à boire, tu divagues et moi je ne dis rien dans le noir. Déferlante d'aveu, c'est pas l'amour à boire. Sur le quai la tendresse, les nœuds de nos amarres, un signal de détresse. C'est pas l'amour à boire, tout au plus une flaque. Si je reviens te voir, il y a le feu au lac. O término da primeira das 2 horas de Orelha, extremissão 33 com Francesc Cirs de Melancolie Frenétique, C'est pas l'amour à boire e talvez ainda um bocadinho de Saint Vincent. N'éteigne pas les feux, c'est pas l'amour à boire, c'est la mort à bouffer. J'avale cette histoire, mais je la vomirai. C'est pas l'amour à boire, il faut que je m'en aille. Quelques mots et des boires, et l'oubli fait ripaille. Save me from what I want. Save me. morning light. I'm taken back, oh, I'm taken back to the dry grass and the shadows, thinking I'd like to look at your teeth lined up in perfect rows, a maze of children's feet in orchard trees, where the flatlands stretch inside your mouth, and when you laugh, all the star thistles stumble out. The flatlands stretch inside your mouth, and when you laugh, all the star thistles stumble out. Old silk thread. But if we walked them with our feet, I'd be pulling spines and barbs and foxtails from your skin. Oh, if we walked them with our feet, I'd be pulling spines and barbs and foxtails from your skin. Morning light. I'm taken back, oh, I'm taken back to the dry grass and the shadows. I'm taken back, oh, I'm taken back to the dry grass and the shadows. My friend and I collecting skeletons of leaves, making tiny piles, oh, and sifting through the weeds. Wind blows the tiny green, tiny green. Wind blows the tiny green. Helicopter seeds. Wind blows the tiny green. And what about the black braided sisters of Marie? We sat upon their grinding rock as children used to be. Beneath the knotted pine, knotted pine, beneath the knotted pine, at the garden's edge, beneath the knotted pine. Laughing little girls clapping, and ghosts weep. difícil fazer rádio, pelo menos este tipo de rádio de divulgação musical, quando temos discos deste calibre. É o belíssimo último trabalho para a senhora Alila Diane, chama-se To Be Still, e no início desta segunda e última parte da emissão 33 da Orelha Extra, ficamos com Dry Grass and Shadows e também The Alder Trees. E para continuar, os sempre muito recomendáveis de Intelligence, é o último trabalho, ou pelo menos um dos últimos, Fake Surfers. Intelligence do álbum Fake Surfers, o tema desta vez rodado Depth and ESP. E nunca percebemos por aqui como é que uma banda como a Broken Family Band, que já tem uma carreira algo longa, com excelentes discos editados, nunca teve o sucesso que merece. I got lost on my way to the show. When I found you, you didn't wanna know. You wanted to be lying on your back, thinking about your future or your past. Like I'll never get on, I'll never get on, I'll never get on, and this ain't gonna last. Go back to your hotel. Please Yourself com a Broken Family Band. E há pouco, quando falávamos de sucesso, é o sucesso relativo, pelo menos entre quem gosta e se mantém mais atento à música pop rock. Esta Broken Family Band já o merecia, ainda para mais porque não há assim tanta boa música como a que eles fazem que nos chega das Ilhas Britânicas ultimamente. Este, não sendo dos seus melhores discos, é um disco a ouvir com atenção. Chama-se Please and Thank You. E o tema rodado, como dissemos, Please Yourself, The Broken Family Band. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. And now? Bend over. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. muito bom este projeto canadiano que partilha membros com Dan Snaith no Scaribou, bem como tem por lá gente de outros projetos, também eles canadianos. Chamam-se Pick a Piper e fizeram-nos chegar o seu primeiro disco, um EP que contém 4 temas. Sábado passado, aqui mesmo na Orelha Extra, rodámos um deles, hoje fica o outro, chama-se Yellow Knife, e talvez por partilharem membros com o projeto Caribou, há por aqui algumas semelhanças de som entre ambos. Pick a Piper, ouvir mais vezes na Orelha Extra, e de regresso temos o Quinteto de Londres, cujo novo disco, Sensible Shoes, saiu em maio passado na Cuneiform. São os Led Bib. Thank you. Ficamos a conhecer este quinteto de Londres, Led Bib, não propriamente aqui agora na Orelha Extra, mas sim através deste seu último trabalho, que se chama Sensible Shoes. Para todos vocês, se não conheciam o tema rodado, que por aqui ficou foi Squirrel Carnage, os Led Bib, na Orelha Extra. Stephen Merritt tem aqui neste seu discípulo, que segue rigorosamente a sua cartilha. Falamos de Owen Ashworth e os Cassiotone for the Painfully Alone. Houve sempre qualquer coisa que nunca nos fez gostar muito deste Cassiotone, e deve ser precisamente essas semelhanças demasiadamente óbvias com os Magnetic Fields. É o último álbum do projeto, que se chama Cassiotone for the Painfully Alone versus Children. Por aqui ficou um tema, Natural Light. Make it anymore. No, I just won't. É o álbum de versões do ano. Dificilmente até dezembro irá haver um outro que contenha versões e que consiga superar este. É o belíssimo regresso também para os Lemonheads de Evan Dando. Chama-se Versions. São 11 versões, escutamos hoje duas delas. I Just Can't Take It Anymore, de Graham Parsons. E depois Green Fuzz, de Randy Alvey. And Green Fuzz, de Lemonheads. E de Chicago, registro sonoro diferente, os Cave. Thank you. quase o quarto hora final da segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense ao sábado. Podcast em orelhaextra.com. Ficamos com mais um excelente trabalho na Important Records, desta vez para os Cave Psychic Summer. O tema foi GAMM. الله يفد قلوب الناس هالحطه وبيني وبينك الله يفد قلوب الناس هالحطه وبيني وبينك انت قمرنا العالي عين القزاله عينك انت قمرنا العالي عين القزاله عينك الله يفد قلوب الناس الحطه وبيني وبينك انت قمرنا العالي عين الغزال عينيك يلا روح انطيني محبوبي Batuta, já não é novidade nenhuma que somos fãs deste sírio, Omar Soleiman. É mais um disco na Sublime Frequencies, a compilação Dubcat 2020 Folk and Pop Sounds from Syria. Ouvimos desta vez Qualub Annas e de regresso está uma das nossas singers, songwriters femininas que por aqui mais gostamos. Já tivemos a oportunidade de ver ao vivo num concerto muito, muito bom. Desta vez o novo álbum contém um tema e talvez dos melhores temas que a senhora já escreveu e que já vinha no álbum de 2004, You Sound Reflect. Falamos de Hall, precisamente o que vamos ouvir, mas abro aqui mais dois temas do álbum e livro Wings, Strings, Meridians. Todos os outros é que são originais. O novo disco de Tara Jane O'Neill, A Ways Away. the House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't Orelha Extra, spreading the gospel around here. É o término destas duas horas de Orelha Extra na RUC, Rua e Castrense, ao sábado. A apresentação de Fernando Cabrita. Ficamos com um novo trabalho de Tara Jane O'Neill, chama-se A Ways Away, e contém, entre os outros temas, três que já tinham sido editados, dois do álbum e livro Wings, Strings, Meridians, e um deles do álbum de 2004, nosso conhecido e rodado por aqui, You Sound Reflect. Falamos precisamente daquele que escutámos, How, Tara Jane O'Neill, e para o fim vai ficar a norueguesa Anne Ukleberg, o seu regresso com o terceiro longa duração, Blood from a Stone. Nós somos incondicionais fãs dos dois álbuns anteriores. Este, para nós, foi uma pequena decepção. A ver, vamos, se gostamos mais com repetidas audições. Por aqui irá ficar o tema Bundy Riddles, Anne Ukleberg. Fiquem bem, até ao próximo sábado. Não se esqueçam, o podcast em orelhaextra.com. Tchau. Shapes and colors, you're helping.